99, final do ano, em um turismo embarcamos para a capital de Goiás. Vai ver nessa história, eu não esqueço mais. Viagem que o destino quase me jogou pra trás. Véspera de Natal, um tempo longe de frutal, muita chuva na estrada, irmão, é mau sinal. Logo na frente eu vejo dois carros se chocaram. Que merda de acidente, várias pessoas gritaram. Um grito de medo, um momento de horror. Que sendo tanto triste, de gemido e muita dor. BR-153, bem movimentado, uma tiazinha em choque. No pânico, assustada, a chuva não parou. O sangue se espalhou, o socorro então chegou. A viagem continuou. Goiânia Aparecida, lugar bom de se morar. Fora o Zé Povinho que tem, que atrás em qualquer lugar. Primeiro dia, Gozolândia, Geó capital. A tia do meu parceiro recebeu nós na moral. Tava pampa, sossegado, conversa vai e vem. Matar aqui mais uma senhora de bem, com 62 anos, morreu com várias pauladas. No banheiro foi jogada, toda ensanguentada. É fácil trancafiar alguém numa cela escura. Difícil é ver a justiça impura. E quem pode crer que a verdade é dura e ter que esquecer? Isso é a cura, qual a razão pra tanta injustiça, julgamento sem perdão? Sofri um preconceito, vingança está no pensamento. Mano, quarto dia, ei, meu aliado. Fomos acusados de ter participado da cena do louco, loucura, assassinato. Você lembra do relato, João, aquele fato da senhora que foi morta no banheiro? Vai vendo que porra de final de ano, mano, que veneno. É muito embaçado, os ganso tá na febre, terror 9-0. Ligou, tá tudo entregue, o barraco foi cercado. Arma na mão, os coxa acelerado, na cru com disposição. Vi a maldade no olhar, quando eu fui jogar dentro de uma viatura com o pulso algemado. O nervo abalou, que merda de cadeia. Polícia, muita conversa, canto da sereia. Depois de interrogação, jogaram nós na cela. A palma da minha mão treme, gela. Lá fora a família da vítima de luto. Da cela para o pátio, só desespero maluco. Formamos uma fila para reconhecimento. Dentro de uma cadeia é tristeza e sofrimento. É fácil trancafiar alguém numa cela escura. Difícil é ver a justiça impura. E quem pode crer que a verdade é dura e ter que esquecer? Isso é a cura, qual a razão da injustiça, julgamento sem perdão? Sofri um preconceito, vingança está no pensamento. O delegado da civil assinou e entregou. Não teve nenhuma prova, nosso caso se encerrou. Os verdadeiros culpados foram capturados. Eu e meu parceiro fomos à detenção liberado. Como fiquei feliz com aquela notícia. Agora eu tô atento, ligeiro com a polícia. Esse é o nosso país, você viu e ouviu que o sistema é falho, a máscara no chão caiu. São vários inocentes, assim como eu, que na mão da justiça, infelizmente, sofreu. A justiça julga nós pelo jeito e aparência. No Brasil, um inocente aguenta consequência. Em uma cela trancafiado, irmão sem dever. Mas aquele promotor finge que não vê. A justiça do homem é cega e muito injusta. Um inocente preso, aqui pouco custa. Hoje eu tô em casa, a pampa na moral. Esse foi o meu presente, algema de Natal. Alguns anos depois, a história tá no papel. Graças a IA, me livrei do banco do céu. É fácil trancafiar alguém numa cela escura. Difícil é ver a justiça impura. E quem pode crer que a verdade é dura e ter que esquecer? Isso é a cura, qual a razão pra tanta injustiça, julgamento sem perdão? Sofri um preconceito, vingança está no pensamento. Mas graças a Deus, hoje estou liberto e agora estou esperto.